Capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no terror de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Joseb, Bassebete, filho de Tacmoni, o principal dos capitães, este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dudô, filho de Aui. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também três dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no val dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber, isso fizeram aqueles três valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filha de Zeruia, era cabeça de três, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os três. Porventura este não era o mais nobre dentre estes três? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros três não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabzeel, grande em obras, este feriu dois fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os três valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos três primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dudô de Belém, Sama, arudita, Elica, arudita, Eles, paltita, Ira, filho de Iques, tecuita, Abiezer, anatutita, Mebunai, uzatita, Almon, aoita, Maarai, netofatita, Heleb, filho de Baaná, netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbom, Arbatita, Azmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazém e Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Eliflete, filho de Asbai, filho de uma Acatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilunita, Ezrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berutita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Jetrita, Gareb, Jetrita, Urias, Eteu, 37 por todos.